Olá a todos! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimse Tozuka. Espero que os nossos ouvintes estejam tão empolgados quanto eu para aprender coisas novas sobre a língua e a cultura do Japão hoje. Com certeza eles estão. Esta é a lição 5 do nosso curso e a expressão de hoje é... Sore wa watashi no takaramono desu. Esses são os meus tesouros. A nossa protagonista, a Ana, que é uma estudante tailandesa, convidou a sua tutora, Sakura, para conhecer o seu quarto no dormitório. Sobre o que será que elas vão conversar? Agora vamos escutar o diálogo da lição 5. A expressão de hoje é... Sore wa watashi no takaramono desu. Esses são os meus tesouros. 私の部屋はこちらです。どうぞ。すごい。これは全部漫画?それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。Agora vamos explicar o diálogo. A Ana disse para Sakura: 私の部屋はこちらです。O meu quarto é por aqui. 私 significa eu. No. É a partícula que conecta dois substantivos. Neste caso, a partícula indica que algo pertence a alguém. Heya. É quarto. Então, watashi no heya significa meu quarto. Wa. É uma partícula que indica o tópico. Então, o tópico da sentença é watashi no heya, meu quarto, certo? Correto. E kochira. Por aqui, nesta direção, indica uma direção próxima de quem fala. Des. Encerra a frase de uma maneira polida. Eu me lembro de ter estudado kochira na lição 3. Muito boa memória, Rimusi. Agora vamos praticar dizendo, o meu quarto é por aqui. Watashi no heya wa kochira desu. Depois disso, a Ana disse... Dozo. À vontade. Só um momento. Eu me lembro de ter estudado que se usa dozo quando se oferece algo para alguém. Isso está correto. Mas essa expressão também é usada para convidar alguém a entrar em casa. Prosseguindo, ao entrar no quarto da Ana, a Sakura encontra algo e diz... Sugoi. Essa palavra é um adjetivo e significa incrível. Então, isso é o que dizemos quando algo nos impressiona, né? Eu vejo com muita frequência mulheres jovens dizendo sugoi. Kore wa zenbu manga? Tudo isto aqui é mangá? Isso é a cara da Ana. Ela gosta mesmo de mangá. Kore significa isto. Neste caso, kore se refere às várias revistas de mangá. Como este exemplo mostra, a língua japonesa não faz distinção entre plural e singular. Wa indica o tópico. Zenbu significa tudo e... Manga. É manga, revistas em quadrinhos. Manga já é uma palavra praticamente universal, não é? É, parece que sim. Esta sentença, kore wa zenbu manga, é uma pergunta. Aqui foi omitido o desca, que é de uso polido e geralmente é colocado no fim da frase. Por isso, deve-se ter cuidado quando se fala assim. Cuidado? Cuidado com o quê? Já que desca, que indica uma pergunta, foi omitido, é preciso dizer a frase com uma entonação ascendente. Kore wa zenbu manga? Assim está bom? Ótimo, parabéns. Voltando para o diálogo, a Ana diz algo sobre os seus mangás. Sore wa watashi no takaramono desu. Esses são os meus tesouros. E essa é a expressão de hoje. Sore. Isso. É um demonstrativo e indica algo que está próximo de quem escuta. Neste caso, a Sakura. Wa indica o tópico. Watashi significa eu. No é uma partícula possessiva, portanto, indica que algo pertence a alguém. Takaramono. Significa tesouro ou tesouros neste caso. Assim, Watashi no takaramono significa meus tesouros. Des, como já sabemos, é a palavra que encerra uma frase de maneira polida. E depois a Ana diz: Watashi wa mainichi manga o yomimasu. Eu leio mangá todos os dias. Watashi significa eu, e wa indica o tópico. Mainichi é todos os dias. Mai significa todo, e nichi é dia. Manga são revistas em quadrinhos do Japão. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Yomimasu é um verbo e significa ler. A ordem básica das palavras em uma frase em japonês é sujeito, objeto e verbo. Você pode nos ensinar como dizer todas as semanas e todos os meses? Claro, vamos lá. Semana é... shu. Assim, todas as semanas é... maishu. Mês é... tsuki. Então, Rimushi, você consegue adivinhar como se diz todos os meses? Maitsuki. Muito bem. Vamos praticar mais uma vez. Todas as semanas. Maishu. Todos os meses. Maitsuki. Agora vamos para o quadro Professora, pode explicar? Hoje nós aprendemos o verbo yomimasu. Será que a professora Akane Tokunaga pode nos explicar como se coloca esse verbo na forma negativa e na forma interrogativa? Bom, vamos pedir para ela. E ela diz: os verbos que terminam em mas são conhecidos como verbos na forma mas. Usamos a forma mas quando falamos de maneira polida. Para deixar o verbo na forma negativa, trocamos mas por masen. Assim, yomimasu. Ler se torna yomimasen. Já para colocar o verbo na forma interrogativa, acrescentamos a partícula ka no final da sentença e falamos com uma entonação ascendente. Portanto, a forma interrogativa de yomimasu, ler, é yomimasu ka? Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do dia. Rimushi, o que você acha que é este som? Hoje está fácil. É o som de alguém virando as páginas de um livro. Como será que esse som é representado em japonês? Pará, pará. Aí está. Agora, que tipo de comportamento você acha que a próxima expressão representa? Jikkuri. Essa palavra indica que o livro é pesado? Não. Ela indica que uma pessoa está fazendo algo de maneira cuidadosa por um bom tempo. Essa palavra é geralmente usada quando alguém lê de maneira cuidadosa ou pensa bem sobre algo. Então, eu vou tentar ler um livro e pensar em soluções para problemas bem jikkuri a partir de agora. Esse foi o quadro Onomatopeia do dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana. Este é o caderninho da Ana. Talvez a Sakura ficou pensando que a única coisa que eu faço é ler mangá. Mas eu acho que mangá são ótimos materiais para se aprender japonês. Este é o fim da lição 5. A expressão de hoje foi... それは私の宝物です. Esses são os meus tesouros. Agora, podemos dizer aos nossos amigos o que são as coisas que apreciamos na vida usando essa expressão. A Ana e a Sakura já se tornaram ótimas amigas. Na próxima lição, as duas vão continuar conversando no dormitório da Ana. Até lá, pessoal!